procedimento errado que a gente está falando. É decolagem por conta e risco. Chame fora do solo. V3 autorizado, decolar 180 graus, 059. Fala, Roma, 0, bom. Utilizado o táxi, chame alinhado e pronto no 7. Como é que é com o Vitor? Os 2, 1, chama o transponder posição normal? É, acionado, 0137, tá no dia bravo. Ciente, chame agora o controle Salvador em 120.8 para a proa noroeste, Aratu, tá no dia bravo, tem regresso. Graças, Samará, 128, tá no dia bravo. Informação bombada, gente, a gente tem uma comunicação, toca na... Ciente, o gol na 983, obrigado. Eu vou mandar mais um tempinho aqui, tá? Só pra ver, observar aqui, parece que eles estão perto da direita. Positivo. É contrato, foi? Sim, pode ficar aí uns 2 minutos ainda, 1 minuto e meio, 2 minutos. Repita para o senhor. Claro, decolar, pistão no 7, 170 graus, 05 nosso. Mais do 4207, confirme sua velocidade. No momento estamos 265. 72 para 2309, é número 3 na aproximação. 2304207. Do Chané 6140. Prossiga. Estou 350 para Recife. Gente da informação Lima. Não se escuta quando possível a cota. Gente, autorizado Recife, nível 350 via Upper Whisky 58. Saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5-1-3-1 no coteja. Autorizado 350 para Recife, uniforme Whisky 58, saída Pouca, transição Caju, decola da pista 10, curva esquerda após, controle 120.8, aciona 5-1-3-1, ou chané 6-1-4-0. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Tamaremos, obrigado. Controle Aracaju, é o Papa Romeu Mike, é com o Vitor. Bono 04, completo de estimação, chame torre 1-1-8-6. Ok, torre 286, gol 04. Tá, 3896, desça para 2000, autorizada a final ILS, reposta obrigado no localizador. 2000 ILS, tá 3296. Michael Covita, mantenha-se em condições visuais, no meu pai, autorizado no meu direto Manati, reposto 2000 em Salvador. É, o Michael Covita, paciente, autorizado direto Manati, acusar, repita, por favor, é distância. Número 04. Usando 2,5, ouro 93. Os 25, chame o controle, 120.8. Bom dia. Bom dia, o voo 93 está cruzando 3.000 pés. Lisboa 983, contato radar na decolagem, subata nível de voo 360, saída da EL, está autorizado para direto Leda. Agora presente direto Leda e seria 360, voo 93. Foi voo no 014. Link Delta Serra, na escuta do controle. Link Delta Serra, qual seria essa posição? Link da via litoral. Tá, pode parar da barra, Link Delta Serra, informa que não recebo seu modo alfa nem chave. Reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 4207. 7 para pushback, acionamento, posição número 3. Autorização para o táxi. Chamará. Passamos 1000 pés, ok, Torre? Gol no 014. Confirme. Passamos 1000 pés no 014. Ciente, estou aguardando a confirmação do trem. Baixado e travado. Autorizado pouso no 70 graus 069. Livre pouso, não no zero, vou no 04. Lima 260, sem identificação, autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 050, que é na gama 08. Essa 050, chegada à mar e 02 de NH, voo 1286. Zé, restou 386. 386, completo por estimação Xenitor, 118 e 16. Do 4207, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS, acostabilizado no localizador. 2 mil, confirmando 1017. QNH 1098, azul 4207. 1018, 4207. Patatango, Yankee Delta Serra, confirma se o peixe está mantendo. Foram 1300 pés. Yankee Delta Serra, mantenha 500 pés via litoral, reporte através do Parque do Pessoa. Através de onde? Do Parque Pituaçu, Yankee Delta Serra. Sim, ativo. Só ahorita autorizaria a baixa altura prosseguir direto para o aeródromo? Já mantém o litoral, Yankee Delta Serra, devido à aeronave de aproximação. Mantém o litoral, 500 pés, o Yankee Delta Serra. Paulo Salvador, bom dia, o gol no 014 livrado. Alfa, né, partindo da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, o gol no 014. Oi, eu tô 3896, externo e baixa casa. Autorizado o pouso, 180 graus, 04. Autorizado para 3896. 1397 para o táxi. Estamos somente com 7,5 a bordo. 4 horas e 20 minutos, alterno Galeão. 7,6 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, pessoal 6, bom voo. Tá boa, Índia Alfa, quando pronto, 186, 1397. localizador, 4207. Azul 4207, completa sinal ILS, chame a torre, 1-8, pessoal 6. 2-6, tá bom. Salvador, bom dia, Azul 4207. Tá 3 do Simbra, visual. Gente, continua a aproximação, Azul 4207. 4207. Bate o que se encontra. Informa o setor pretendido para o U. Tchau, de saída 321. Solo Tripe 5595, parte 3, ponto para o Spex Aneto. Checa Maricão, paciente, aguarde para a cópia. 595, autorizado, chama para o táxi. Liga para trás. Libera direita, solo 121 nesse momento. Direita 219, tá 3296. Bruno 014, tá próximo a Juliette. O 014, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette para o 4, no 014. Alfa, manda bom dia, são 3896, livro na Alfa. 3896, táxi via Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 3896. Quilo Bravo, prossiga. Decola da 35, intenção é DCT, João Duval. Guarde número 2 para cópia. Olha o Iaco Delta Serra. Prossiga. Solicito decoração no contra esse parque, a senhora deu como referência não. Foi uma torre litoral, baixa altura, pro aeródromo, agora está 8 milhas e meia. Gente, o senhor conhece o farol de Itapuã? Farol de Itapuã, sim. Ok, então o senhor reporta se for no farol de Itapuã. Passarei no farol de Itapuã. Gente, número 3 para cópia. Para o táxi, trip 559563, pessoal do Roda, pela 64 horas até na Salvador. Já está no Jabral. Do Porto de Aracu, 510, funciona retorno para Serra Novembro, Serra Novembro. O Caminho Bravo. Juliette aguardando a aeronave que vai passar no táxi. Eu te mando a reposição antes da Juliette, 3896. Sim, direto do DCT. Autorizado, Serra November, Tango Romeu, nível 080, saída Momo, após DCT. Decola da 17 curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5077, proteja. Fechamento correto, informa pessoas a bordo. Altímetro 108, para acionamento torre 18, decimal 6, bom voo. Olha só, nós estamos botando 3296, onde é que está o sinal que está enviando? É o trip saindo do PAT 3 à sua esquerda. Ah, tá, ok, está no PAT 3, né? Está mais seguro. 3896, após o trip, segue via Juliette para o portão 612. Após o trip. E como a noite está ao meio? 118, meia grata. Salvador, é o Papa Romeu, tá em Abravo. Chame de Abravo, chame final, tá em Abravo. sinal, Flamengo Bravo. Alô, Salvador. Uma... Bom dia, o Azul 4207, Livrão. Bom dia, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 4207. Através de Itapuã, o IAC Delta CA. IAC Delta CA chama por Salvador, uma noite, sinal 6. 6-8-6. Sou Salvador, bom dia, o Papa Tang, IAC Delta CA. Bom dia. Passou através de Itapuama, trouxe para aproximação. Qual o estacionamento? Isso é... 4-3. Prossiga pelo setor sul do aeródromo, agora com aproximação, parte 3. Afirmativo, setor sul, guardando trocado. Voo no 397, autorizado decolar, 180 graus, 04 nosso. Autorizado 10, no 397. TRTP 5595, ponto espera pronto. Trip, confirme o trip. 5595, ponto espera pronto, pode alinhar. Vai manter a trip. Vai manter a trip. 60, altímetro 108, para acionamento táxi, torre 18, decimal 6, bom voo. Lima Kilo Bravo, livre táxi, chama para ingresso, 197. Avisar o contrato na decolar que setor sul. Faça uma aproximação para o pátio 3 pelo setor sul, evitando cruzar a proa do Embraer 195 ou 190 da Azul, que está na Taxiway Alpha. Observe a movimentação de pessoas e viaturas no pátio 3. Chame no solo controlado na frequência 121.9. Aguarde para o ingresso. Voo no 397, decolou os 38, chama o controle, 120.8. Garanta para arrimar o Tanguinha Bravo. O senhor poderia informar o vento para o Yankee Delta Sierra? Vento 160 graus, 069. Estimativo, posso aproximar direto para o 3? Firme, está autorizado. Chame no solo controlado, agora na minha frequência. Yankee Delta Sierra. Senhor, vento para decolagem trip 5595. Autorizado decolar, pista no 0, 160 graus, 069. Vento decolagem 5595. Afinal para arrimar o Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo. Aproximação para arrimar por conta e risco. Chame no solo controlado, caso obtenha comunicação com a torre. Ou melhor, chame no solo controlado, o senhor já tem, né? Lá na, aí no solo dá para manter contato com a torre. Chame no solo, vento 150 graus, 079 em Salvador. Tango Índia Bravo. O Lima Kilo Bravo, alinhar e manter, pista 35. Bom, 260, completa a pista ILS na torre, 18 decimal 6. 86, obrigado, seja. Confirme. Táxi, chama para ingresso. Essa serra já está no solo? 4-0, 4-3. Avistado agora no solo aos 4-0, frequência livre, Yankee Delta Sierra. Frequência livre, Bravo. Trip 595, decolou aos 4-0, chama o controle, bom dia. Controle 208, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo no 260, estabilidade ILS, é crazy também. No 260, chamei sinal normal, pista 1-0, não entendi a sua última informação. No 260, reportou estabilizado no ILS Checkpoint, está 10 passando o marcador externo agora. Ciente, e a situação do trem de pouso? Os senhores não têm informado. Baixar travado. Positivo. É, autorizado pouso, 160 graus, 069, pista no zero, voo no 260. Autorizado pouso, pista no zero, voo no 260. Clima equilibrado. Mantenha a posição. Positivo, pode regressar. Chame alinhado e pronto. Aquilo bravo está restrito 1.000 pés na decolagem. Então, Índia Bravo, prossiga. Ano 397, vou direto Leda. Fred Leda. 397. Seguinte, aguarde autorização para decolagem e acionamento. Aguarde para acionamento, vamos de abraço. Do gol, tá aguardando ali uma quilo bravo. Lima quilo bravo, autorizado decolar pista 35, restrito 1.000 pés após decolar até a liberação do controle, 1.970 graus, 0.5 nós. Bom, 397 detectando algum tipo de desvio? Confirme 397. Já está detectando algum desvio? Afirmativo, tá refluando a Leda. Ciente, bom 397. A sua informação tem um tráfego decolando da pista 35. Gol no 260, no solo os 44, liberou a direita, ou melhor, libere a direita, solo 121, decimal 9. Não, até daqui a pouco, 260. Até. Bem. Salvador, bom dia, bom 260, pronto. Dia 1260, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Corrigindo, táxi via Alfa, Juliette, portão número 8. Alfa, Juliette, número 8, sim, bom 8260. Quilo bravo, decolou os 4-4, chame o controle, 1-1-2-0, decimal 8. Quilo bravo. Tirada Mari, desse para o nível jogo 050. Mari para 50, gol 7-3-0. 1-3-9-7, agora com centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. Problema, quilo bravo. 1397, copiou o controle. Vai chamar 1251, 13325, 1397 é o gol. Afirmativo. Bom dia, professor. Salvador, Lima, Quilo Bravo. Papatango, Lima, Quilo Bravo. Tá. Mantenha as condições visuais pro Anorte, voo direto feira. 3045. Feira no 7. O... Liga Mike Vitor. Autorizado não. Decolagem da Enrimar por conta e risco, chame fora do solo, 500 pés para Aratu, transponder 0137. Escuta. 400. Chama que é o Bravo. Tango Dia Bravo, aguarde transferência. Acione e transponda a posição normal. 0137. 0137, aguarde transferência, Tango Dia Bravo. Esquilo Zulu, autorizado decolar pistão 97, 130 graus, 05 nós. Bom dia, 3198 da Tata, assistente na informação Lima. 3198, essa notificação, pesa a chegada Mari, despeito nível de voo 060. O nível de voo 060 na chegada Mari, tá? 3198. Tango Dia Bravo, 500 pés, chame o controle 120 decimal 8 agora, até regresso. Grato, 128. Tango Dia Bravo. Papá Romeu, Tango Dia Bravo, mantenha as condições visuais, 500 pés, não me escuta. 500 pés, não se escuta permanente, senhora, Tango Dia Bravo. Saco, Sassané 6140, saco POB 1108, autonomia de 3 horas e 42, alterna Natal. A bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, 18, meia, obrigado. Ciente, autorizado girar base, chame na final da 17. Parar na final, Ponto de espera da 10 está pronto.